levar nas terras de Jacobina. Meu mestre veio de lá, olha, eu vou na Bahia. Ei, me leva na Bahia. Ei, leva na Bahia. Coco mironga, na Bahia chama Dendê. Dá tempero ao caruru e também ao vatapá. Olha, eu vou na Bahia. Ei, me leva na Bahia. Ei, leva na Bahia. A casa de pedra que foi cativeiro de escravos, onde o navio negreiro chegava à beira do mar. Olha, eu vou na Bahia. Ei, me leva na Bahia. Velho, na casa de Paixangu, o axé, o Popojá. Olha, eu vou na Bahia. Ei, me leva na Bahia. Ei, leva na Bahia. Minha Bahia, berço da cultura brasileira, é terra do mestre Biba e também da capoeira. Olha, eu vou na Bahia.